aparentemente normal o funcionamento do copinho. Muito grato pela informação, 3662, falando dos anônimos. Boa noite. 1096, via chegada Mari, desça até 120, ajuste na 098. Projeto direto ITAP, igual no 096. ITAP, grave, igual no 096. Um bom na 9, desça até 4 mil pés, ajuste na 098. Então, 3858, estabilizado? Agora sim, está 3858. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite, está 3858, baixada travada na 1-0. Boa noite, está 3858, tráfego avistado, ajuste no 0-1-8. Pouso autorizado, pista no 0, senhor. O vento agora é de 1-2-0 graus com 0-4-9. Autorizado, pouso, está 3858. 3858, só para um cheque, se eu puder confirmar o papi, eu tive uma informação que ele estava com uma aproximação um pouco alta para a pista 10. E que na aproximação final a parte da direita ficava toda branca. Se o senhor puder chegar para mim. Sim, senhor. Vamos ver aqui. Azul 2795, acione identificação, voe Alagoinhas para interceptar a chegada a Ponce. Via chegada, desça para o 060, ajuste no 08. Trago ideal de descida, sem contato com o centro, Azul 2795, via chegada, descendo para nível 060. Trago 200 para o 060, Azul 2795. Azul 2795. Bona 096, informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 16 milhas, rumo norte, passando 096 para 4 mil pés, Embraer 110. Ô Ok, ciente, Gol 995, está passando agora nível 140. 1096, desça até uma centena. Para uma centena, Gol 0096. No solo 013, libera a pista próxima à direita, chame solo 121, décima 1. Ok, vai livrar em 121. Informa que o papi, historicamente, ele sempre deixa um pouquinho alto mesmo, mas as luzes estão normais. Papi realmente um pouco alto, mas as luzes normais sim, senhor. Muito grato pela informação, 121, senhor. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3258. Gol 09, informa, tem que desvio esquerda para 040 por 15 milhas. Gol 096, ciente livre desvios, após desvios, voz Duna. Desvios autorizados após Duna, Gol 096. Gol 096, desça até o 090. Nível 090, Gol 096. Autorizado o táxi via faixa principal Índia, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 018, com gol. 82, no máximo, 2295, ao gol, 2043, chegar fora. Tá, 3858, após a passagem do Boeing 737 da Gol, prossegue até o ponto de espera do ano zero, autorizado ingresso, Juliette, posição 02 indicada. Ativa, após o Gol, prossegue para 02. Zona 096, desça para o nível de voo 070. Nível 070, Gol 096. Salvador, Gol 973. Gol 973, fala Salvador. Informação alfa, autorização para o Galeão no 470. Gol 973, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, saída da EL. Leda, transição, Irume, decola pistão no zero, curva à direita. Transponder 5107, frequência do controle em 120, décima 8. Para 2000 pés, altímetro 908, autorizado em linha 6 reis, 1096. 973, confirmando transição Irume, da El Leda Irume, decola número 0 com curva direita. Leda 973, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá pronto, pushback e acionamento. Continuo 973, aguarde a passagem do Boeing 737 da companhia e o Airbus da retaguarda, após autorizado, só é pronto para o táxi. B795, reduza para 2009. E decolar do pistão zero, vento calmo, ajuste no 018. B18, ali decola, pistão no zero, voo 2043. Na nossa compenetrou. E a proa 050. Quatro, posição de voar 030. Autorizado 030, rumba 19. Estou no 9, desce até 3 mil pés, ajuste na 098. Azul 2795, desce até 4 mil pés. 4 mil. Vetoração para sequenciamento, rumo à direita, proa 230, limitado pelo localizador. Direita 230, azul 27, limitado pelo localizador. Porém, 120, decimal 8, bom voo. 20, vai pegar boa. Doutor Salvador, boa noite, gol 2043, decola daí, ó. O 2043, contato radar, via saída da EL, sub mantenha 3 metros. Via, voo 2043, 360. Autorizado táxi à direita, via taxiway índice até o ponto de espera da pista no zero. Quando lá, chame torre em 118.95, ajuste no 098, mão voo. Na 9, sem restrições, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste no 018, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pistão no 0, repostabilizado. Comando 9, desce para 2 mil na proa de Duna, está autorizado o final do ILS X-ray da pistão no 0, repostabilizado. Comando 8, espera linha 3 no 0, para 3 no 0. O Xanerme 310, boa noite. Informação Alfa, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Caju, pistão no zero, curva esquerda após. Transponder 5113, controle em 120, decimal 8. Cajú, de fora da 10 à esquerda, frente à curva, 1 no 3, 1 0 8 a motor. Informação alta. Oxa, 63, 1 0, cotejamento correto, reporte pronto. Agora o pushback. Oxa, 63, 1 0, graças. Teste final do procedimento, ILS X-Ray, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, gol 1-0-96. Boa noite, tráfego do estado, ajuste no 0-8. Boeing da companhia iniciando a rolagem agora, pista 0, continua a aproximação. Reportarei pista livre, gol no 096. Completa, aguardando autorização, gol no 096. Altímetro no 018. Firma. Tomo rádio, gol 10043. Azul 2795, para o localizador, curva esquerda, proa 1-4-5, reporte estabilizado. 1-4-5, reportarei. Uso pista no 0, gol no 096. Gol no 096, decolado aos... Correção, gol 973. Bom, 973, decolado aos 24, chama agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, controle 973. Controle Salvador, boa noite, bom 973. Bom 973, boa noite, contato radar, via saída da EL, submantenha 360. Via da EL, 360, bom 973. Azul 2795, informe que vai seguir um tráfego 7.6 dúzia de milhas, com 158 de grande speed, Embraer 110. Azul 2795, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, reposta blindada. 2.000 para o final do procedimento, reportarei, está interceptando a localização. Rumo 9 está estabilizado. Rumo 9, completo final do procedimento, ILS X-Ray, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 2-1-9, boa noite. Estabilizado, Azul 2795. Agora transferência, Azul 2795. Azul 2043, chame em centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 25. 25133325, obrigado por lá. Azul 2795, reduza para velocidade de aproximação, tráfego informado, agora meia dúzia de milhas. Com 1.05 de grão C. Reduzindo. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, até antes da Juliette, vão na 096. Torre Salvador, rumo ao 9, passando Simbra, baixado e travado visual. Rumo ao 9, boa noite, tráfego avistado. Ajuste no 0 no 9 agora. Pouso autorizado, pista no 0, senhor vento, 050 graus, 05 nós, rumo ao 19. Rumo ao 9, livre pouso, pista 1 no 0. Azul 2795, reduza para a velocidade de aproximação, chame tudo. 118, decimal 95. 895, reduzido. Leão, Zono 973. Zono 973, prossiga. A gentileza ao coordenal nível 400. Agora coordenação com o centro. Obrigado. Zona 973, o centro solicita que suba restrita ao 340. Tá legal, obrigado. 95, Tapuí LS baixado travado. Boa noite, Azul 2795, tráfego avistado, ajuste agora no 019. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Eu tenho um eco 10 à sua frente, a aproximadamente 2 milhas da pista no 0. Gente, o Azul 2795, tem a aeronave 20 km. 1-8-1-0. So, America 230, roger, report to enter April 1, main apron. Okay, report before entering main apron, American 230. Golden 096, Juliette, posição 09 indicada. Livre, Juliette para o 09, Golden 096. America 230, just confirm which position we will enter on May Ingram? Yes, at gate 10, gate 10. Roger, gate 10. Centro registro 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133 decimal 25. Chame pista livre, o rumbo 19, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa e chame de novo na Delta. Pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, 039. Autorizado, pouso na 10, azul 2795. Continue, como pode prosseguir no táxi? Taxi via Alfa, senhor, chama na Delta. Via Alfa, chama na Delta para o cruzamento. Sete 795 no solo aos 34, libere um taxiway Eco e chame solo em 121 Desmal 1. Eco 121 1, 2, 7, 9. 19, a retaguarda do OTR da Azul, autorizado cruzamento da 1028 para taxiway Hotel e parte militar, estacionar frequência livre, rumba 19. Rumba 19, cruzamento de Hotel, parte militar, frequência livre. Do 2795, autorizado o cruzamento taxiway Alfa, prossiga via Kilo, faixa 3, posição indicada 01 no Romeu. Do 2795, autorizado o taxiway Alfa, Kilo, posição 01 no faixa 3, 01 no Romeu. Agora clareza. Boa noite. Prossigo táxi via Alfa Kilo, posição 01 no Romeu, pátio 3. Alfa, posição. Confirmando a posição? 01 no Romeu, pátio 3. 01 no Romeu. American 230, continue your tow via Lee Ingram, position 0, correction 10. Continue tow to 10, American 230. Rumba 19, solo Salvador. Afirmo, rumba 19. Ai. Oceania 310. Repita na tarde. É o Oceania 6310, no 21, pushback acionamento. Oceania 6310 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o TAG. Reportarado, 310. Salvador, boa noite, 3258, informação alfa, pronto para confirmar a autorização contratada. 258, boa noite, aguarde sua cópia, por beleza. Aguarde cópia Guarulhos, temos pré-uso autorizado 340. Copia ou aguarde uma nova coordenação? Copia 340. Deixa a base número 2 para cópia. Tá 3858, pronto, cópia. 3858. Autorizado Fortaleza, nível 370, aerovia conforme o plano, perfil de saída Momo, transição Froti, decola pistão no zero, bufa esquerda. Aciona o transponder 51, 16, controle em 120, décima 8. Tá 3258, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Táxi com 169 a bordo, 3 horas e meia, alterna, Salvador. Oceania 310 autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera, pista 10, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 109 no momento, ponto de espera, pista 10. Frente à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, o Oceania 310. Autorizado, aeroporto de Guarulhos, via Upezulu 10, primeira, Eurovia, nível 340, perfil de saída da Eoleda, transição Motiva, Decola pistola 0, curva direita, pós, transponder 5131, frequência do controle 120.8. Tá 38 no 5, cotejamento correto, reporte pronto. Salvador Ground, American 230, Sparky Day 10, you have a good evening. American 230, good evening. Xame 310, boa noite, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento calmo, ajuste no 019. Alinha e decola da 10, o Xame 63, 10. Paulo Lu, 1096, informação alta, autorização Fortaleza. Bruno 096, autorizado Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370, saída Momo, transição Proti, decola pista no zero, primeira curva esquerda, transponder 5123, controle em 120.8. Ok, Bruno 096, autorizado Fortaleza, nível 370, está 10 da esquerda na Momo Proti. Falta do plano aprovado, com transponder 123 e o controle 120, décima 8. Bono 096, acontecimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sim, estamos no 09. Falo sim. Xame 310, decolado ao 50, chame agora o controle em Salvador, 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, 6310, até mais. Controle, Salvador, boa noite, Xame 6310, decolado na PUCA, cruza 1400. 6310, boa noite. Contato radar via saída PUCA, sub e mantenha 350. Sente subindo ao 350 na saída PUCA, possibilidade de coordenar uma proa mais direta possível para Recife, transporte de órgão para transporte. Agora coordenação com o centro. Autorizado inicialmente, JAMO. Inicialmente, JAMO, 6310. Salvador, congestionamento 3258, número 2. 3858 autorizado, possível estacionamento, reporte pronto para o táxi. Contra a senhora. Chanel 6310, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 6310. Pumba 19, autorizado Natal, 090 via Golf 677, no perfil da saída Conde, decola pistão no zero, curva à esquerda, transponder 5126, controle em 120, décima 8. Rumo 19 autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. E pode passar a duna 2509, azul 2782, Santos de Mário. Controle, azul 2782, pode ao menos, vai estar? Autorizado, direto ITAP, azul 2782. Direto ITAP, azul 2782. M6303, desça para 2000 pés, ajustando 019, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão 10, reportabilizado. 2000 pés, 1019, autorizado ILS X-Ray da 10, ajuste no 019, reportando estabilizado, 6313, acionado. 149, Teresina, 3 horas. 3858, autorizado táxi à direita via taxiway India, ponto de espera, pista 10, chame turre em 118.95, ajuste 1099, bom voo. India 1895, 29, obrigado, boa noite. Pomba 19, confirme com o POB. Cliente autorizado táxi até o hotel, quando lá chame turre em 1, 18.95, ajuste no 019, no voo. Boa noite, TAN 3858, ponto de espera pronto. Boa noite, TAN 3858, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste no 019. Livre, alinhar e decolar, 3858. Na 63110, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, obrigado, 63110. Cinco decolado ao 59, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, uma boa noite, está 3858. Azul 4298, my arrival at template level 060, NH 1019. NH1019. Controle Salvador, boa noite, está 3858. 3858, contato radar via saída Momo, subir mantenha 370. Subida Momo, faz o 370 até 3858. Azul 2782, desça até 3000 pés. Ajuste no 019. 3000 com 19, 2782. Autorizado para estiver estacionamento, repasse pronto para o táxi. Bomba 19, o senhor vai decolar da cabeceira ou prefere decolar da interseção, senhor? Muito bem, autorizado o cruzamento da 1028. Na Delta, chame de novo, solo em 121.1, bomba 19. Oh, 09-6. Estamos no 09, pronto, pushback acionamento. Alô, Bono 096. O Rombardo 9, autorizado para seguir Alfa, reporta 9 da Juliette. Prossigo no 096. Pronto no 09. Autorizado, chama pronto táxi. Livre, Bono 096. Estamos torre, 118, decimal 95. Completando a experiência 10, chama 2295. Boa noite, né? 3, 93. Boa noite, bom povo. Obrigado. Azul 2782, desça para 2000 pés, sem restrições, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reposta habilitada. Ajuste o 0 no 8. Bem, vai, reposta autorizada, 2782. Puxa M313, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8. Tem pouso autorizado, chame pista no 0, vento calmo. Leve pouso 1 no 0, 1018, vento calmo. Para o táxi Gol no 096, POB 171, Recife, 3 horas e 20. Então 3815, autorizado táxi à direita, táxi Índia, controle de espera, pista no 0, chame torre em 1 18 95, ajuste 1 018. É, senhorita, foi o Gol no 096 que solicitou o táxi. Retifico no 096, autorizado táxi até através da posição 06. Livre até através 06, Gol no 096. Para o táxi 3815, estamos com 84 a bordo. Tá, 3815, autorizado táxi à direita, via taxi Índia, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1 18 95, ajuste no 08. Táxi Índia, ponto de espera 1895, tá, 3895, boa noite. Negativo, rumo no nave, siga a aeronave da Gol. Segunda aeronave no pátio principal da Gol, vai ingressar no ponto de espera como número 3 devido à coordenação de saída. A aeronave da Gol, na verdade, ainda não está no pátio. Agora do pátio, o rumo no nave está de volta. Bem, siga a aeronave Boeing 737 da Gol, via parte principal e Índia, como número 3 no ponto de espera, da pista 10, chame torre em 1 18 95, ajuste no 08. Gol Bono 096, prossiga via parte principal e Índia, ponto de espera pista no 0, torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Altimetro no 0 no 8, necessidade de via parte, Índia, espera lá, 2, 1 no 8, 95. Fala, boa noite, senhor Chanel 63, 13, livrou? Chanel 63, 13, boa noite, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 63, 13. Disse, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, 2545, com registro 3252, uma boa noite. Azul 2782, passando esperto. Azul 4298, descendo 2000 feet, 10810.